Hola. Hola. Estoy cansado. ¿Está lista la comida? ¿Sabes lo que sueño? Que tú llegas a casa con un ramo de rosas rojas en la mano. No dices nada. Vas al baño, dejas que se llene la tina y decapitas las rosas así una tras otra. Yo quiero detenerte, pero tú sujetas mis brazos, me besas y echas todas las rosas en el agua. Y echas todas las rosas en el agua. Despacito. Cuando tienes las manos libres, me desnudas despacito, tiernamente. Son tan lentas tus caricias que desatan mi ansiedad. Tus manos caminan todas las partes de mi desnudez. Me levantas, me hundes con el agua caliente. Me bañas como a una niña. Estoy confusa, confusa. Estoy confusa. Después me secas y con aceite de rosas frotas todo mi cuerpo. Me llevas a la sala y simplemente me depositas en la alfombra. Me acaricias con tu aliento. Con suaves plumas me recorres. Ahora estás en mí como un vulcano fuerte. Quiero explotar. Quiero sentirte. Y empiezo a desnudarte lentamente. Puta. ¿Dónde aprendiste eso? Disfrutemos el sabor de las diferencias en un mundo de igualdad. Selva húmeda. Que suene en mi piel el mazo de tu tambor. Déjame tocar tu golondrina en su nido. Déjame oír la música de tu flauta mágica. Quiero despertar tu flor dormida. Aquí está el árbol de la Juguemos, serpiente, serpiente, corrión. Ven, ábreme, quémame, ábreme, quémame, tócame, ven, cosemos, cosemos, ábreme, tócame, juégame, ven, juguemos, juguemos, juguemos. Descansa en la cavidad de mi cadera. Ven, juguemos la serpiente que se escapa por detrás de las piedras. Gocemos el fulgor de los jardines perfumados. Ven, juguemos al gorrión que picotea su sabroso grano de arroz. Prendamos el fuego que resucite el fénix de triunfo. Ven, juguemos yegua al final de la primavera. Saludamos desde Ecuador la Luli, el Carlos, la Iris, el Lucho, la Sandra, el Byron, la Astrid, el Armando y el Ernesto. Nos ayudaron el CIDEP y el CIESPAL. Con apoyo de Unifem. Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher, temos o prazer de apresentar... Ecofeminino, mulheres em comunicação com o meio ambiente. Com garra e qualidade, queremos dedicar este programa especial às mulheres agricultoras e extrativistas que, no compasso do canto da terra e do som das ondas do mar, sabem reproduzir os ritmos da natureza sem jamais desafinar. São castanheiras, seringueiras, pequenas produtoras rurais, pescadeiras, quebradeiras de coco. Enfim, são mulheres que vêm perdendo seu espaço em função da revolução tecnológica que, perversamente, em nome do desenvolvimento e da modernização, expulsa essas trabalhadoras da terra e interrompe um ciclo de produção que, desde sempre, em todos os séculos, permitiu a reprodução da própria vida. Porque, mais do que ninguém, essas mulheres sabem produzir sem destruir. Não é à toa que se tornaram personagens de uma longa história de amor com o universo. A elas, nossa homenagem e o nosso compromisso de luta selado a partir da produção de mais uma campanha educativa que esperamos desperte a consciência da população brasileira para os problemas que as mulheres que vivem do extrativismo e da agricultura vêm enfrentando. Minha terra tem palmeiras onde cantam as quebradeiras. Ei, não derruba essas palmeiras. Ei, não devora os palmeirais. Tu já sabe que não pode derribar. Precisamos preservar a riqueza natural. Querem acabar com a cantoria. Com o fim dos babaçuais da Amazônia, querem impedir que as mulheres quebradeiras tirem do coco leite, o óleo e até sabão. Campanha das Mulheres na Agricultura. Garra e qualidade. Apoio Unifem. Realização Sêmina. Centro de Projetos da Mulher. Ajude-nos a divulgar esta mensagem através da veiculação deste programa de rádio que foi feito com garra e qualidade. Isto a partir de um livro que tem esse título, Garra e Qualidade. Um livro publicado pela Rede Mulher de São Paulo com o objetivo de contar a vida de milhares de mulheres que conseguiram romper com o isolamento. Aliás, romperam também com o silêncio para se juntarem às mulheres que, em comunicação com o meio ambiente, fazem o ecofeminino. Bota a rede no mar, o canoeiro, bota a rede no mar. O canoeiro, bota a rede no mar, o canoeiro, bota a rede no mar. Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede, o canoeiro, puxa a rede do mar. Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede, o canoeiro, puxa a rede do mar. Vai ter presente pra Chiquinha, ter presente pra Yaya, canoeiro, puxa a rede do mar. Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede, o canoeiro, puxa a rede do mar. O canoeiro, puxa a rede do mar. O canoeiro, bota a rede no mar. O canoeiro, bota a rede no mar. O canoeiro, bota a rede no mar. O canoeiro, bota a rede no mar. Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede, o canoeiro, puxa a rede do mar. Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede, o canoeiro, puxa a rede do mar. Vai ter presente pra Chiquinha, ter presente pra Yaya, canoeiro, puxa a rede do mar. Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede, o canoeiro, puxa a rede do mar. O canoeiro, puxa a rede do mar. Através das ondas do rádio, nós queremos lançar nossa rede de mulheres em comunicação com o meio ambiente no mar para poder prestar uma homenagem especial às pescadeiras artesanais do Brasil. São mulheres que, com garra e muita coragem, são capazes de invadir gabinetes na luta pela qualidade da vida, da própria vida, sobrevivência e pela vida das águas. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais para plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais para plantar. E se plantar não nasce, se nascer não dá. Cadê a flor que estava aqui? O peixe que é do mar. É, e se fosse só o mar que não está para peixe, até que estava bom. Mas no rumo da pesca, a situação dos rios também é de fazer dó. Na boca da barra do Jaboatão, a gente pesca na lama dentro do rio. Então, se a gente tira todo tipo de marisco, sururu, tira unha de véio, tira caranguejo, tira gatapu, tira siri, é crustáceo, né? Mas é do que a gente vive. É muitas companheiras que tiram o sustento de lá. Aí, se a gente vai de barco, a Rosinha rema. Eu já não remo mais, morde a tontiça que me dá. Às vezes, nós vai também de jangada. Ou então se vai beirando o rio. De uns tempos pra cá, o povo ficou meio aperreado, morde uma poluição que tá aparecendo nas águas. Rio que não tem carinho, qualquer dia desses vão te dar valor. Nasce limpo e morre sujo, envenenam tudo até o próprio amor. Será que eles não percebem que a natureza vai morrendo o rio, nada em sua volta poderá nascer? Minha terra tem palmeiras onde cantam as quebradeiras. Ei, não derruba essas palmeiras. Ei, não devora os palmeirais. Tu já sabe que não pode derribar. Precisamos preservar a riqueza natural. Dentro do babaçoal vou perdendo minha infância. O machado é meu brinquedo, cortando minha esperança, derrubando os meus sonhos de uma vida diferente. Pois é, de mãe pra filha, a vida de quebradeira é sempre igual. E o machado que corta a esperança, corta também coração. É muito triste saber que quase 300 mil mulheres espalhadas pelos estados do Maranhão, Piauí, Tocantins, Pará, Mato Grosso e Goiás vêm sendo perseguidas e expulsas dos babaçoais. Mais triste ainda é saber que, em nome do lucro e de interesses estrangeiros, nossas palmeiras rapidamente vão perdendo espaço para a plantação do pasto que empobrece o chão. Na cartilha do patrão só tem R cifrão, mas a cartilha das mulheres de toda essa região ainda é feita na base do B.A.B.A., Bá de Babaçu. Desse coco se tira óleo, leite, sabão, mas para se chegar até ele é preciso muito caminhar. Caminhar como o quê? Correndo do gado, largando metade do couro das costas. São 180 quilos no lombo. Tudo isso para conseguir 15 quilos de amêndoa de onde é retirado o óleo e o leite do babaçu. Eita, vida dura! Dura como a casca do coco babaçu. Mas apesar da dureza, as mulheres quebradeiras ainda resistem e encontram forças para cantar a sua história. Na voz de Raimunda Gomes da Silva, da Associação das Mulheres Quebradeiras de Coco de São Miguel do Tocantins, vamos ao xote das quebradeiras. O coco é para nós grande riqueza, é obra da natureza e ninguém vai dizer que não. Porque da palha se faz casa pra morar, já é um meio de ajudar a maior população. Assim, umas pelas outras, quebra 10 quilos por dia, né? Conforme a época do coco, se o coco tá caindo muito. Agora elas são mulheres, que elas saem de casa de manhã, elas fazem a comida para criança de manhã, aí elas saem de casa e vão pro mato quebrar esse coco, no molhado, tá chovendo. Elas sentam na paia molhada, no chão, tendo uma lama tremenda. E o pior, que o coco, hoje é que ele tá tendo mais um precinho, porque a gente comprou essa máquina, a gente conseguiu pegar essa máquina. Mas antigamente, elas vendiam, quebrava 10 quilos de coco, para elas comprar 1 quilo de açúcar, que não daria para nada, viu? Só passava o dia inteirinho, quebrava 10 quilos de coco para comprar 1 quilo de açúcar. E ainda hoje, se elas quebrar 10 quilos de coco, não dá para comprar 1 quilo de carne. Ei, não derruba essas palmeiras. Ei, não devora os palmeirais. Tu já sabe que não pode derribar, precisamos preservar a riqueza natural. Ai, que dor! Que tu gemes, mulher? É minhas costas, tu não tá gemendo, né? Que é pra dar uma de valente. Pega 50 quilos de coco de babaçu no lombo e não fala nenhum ai. Como é que pode? Ah, deixa de conversar, mulher, e vamos que tá na hora de trabalhar. Olha, o fazendeiro tá botando fogo na quinta. Vou botar fogo em tudo e acabar logo com esse babassual. Mas por que, moço? E a gente? O babassu não é o melhor negócio pra mim. O gado é que ganha o certo. E a gente que só quebrou o babassu a vida inteira vai viver de quê, moço? Cai fora, mulher. Você tá precisando de um homem pra acabar com essa valentia. Puxa, moço. Essa queimação de babassu não pode ser verdade. É porque o senhor não conhece a nossa realidade. Foi aqui que eu nasci. Foi aqui que eu sobrevivi. E outro lugar, moço, eu nunca vi. Venho quebrando o babassu desde que era criança. Babassu é pai, é mãe, é nossa lembrança. E de repente, você veio e se adonou de uma coisa, moço, que foi Deus quem plantou. Pra nós, deixou só essa miséria, essa pobreza. Colheu nossa alegria e semeou nossa tristeza. Incendiou meu alimento, minha morada. E eu, quebradeira, perdi tudo, sem nunca ter tido nada. Este lamento da quebradeira é uma criação coletiva de Eva Samaja, G. Maravelli e Dioclésio Luz. São pessoas que fazem parte da nossa rede de comunicação com o meio ambiente. Em recente encontro organizado pela Rede Mulher e pelo SEMINA aqui no Rio de Janeiro, os três fizeram questão de expressar solidariedade à luta das mulheres quebradeiras do coco babaçu com este lamento, que ele consiga sensibilizar nossa sociedade para esta questão de vida e de morte. Tem todo tipo de devoramento. Eles derribam com motosserra, né? Derribam com trator. E nos lugares que ele fica mais perto de onde o pessoal faz denúncia, eles estão usando um tipo de veneno para colocar nas pindovas, nas palmeiras, para matar também com veneno, né? E também com fogo, que todos os anos eles tocam fogo nas quintas, né? Que o coco fica dentro da fazenda. Eles tocam fogo nas quintas e prejudica o babassu. Às vezes passa de 5 anos sem produzir. Bem, depois do depoimento de Maria Querubina, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Imperatriz do Maranhão, só nos resta ver essa pobreza de perto através dos olhos dela. A pobreza aqui é preciso ver de perto para contar de certo. A pobreza aqui está crescendo 45% aqui nos povoados onde as famílias vivem do babassu. Além do babassu ser preso, proibido de ser quebrado, né, com toda essa maldade que eles usam, o pessoal estão indo embora, desgostoso, saindo. E também tem de vários povoados que o pessoal até abandona a questão do coco. Abandonar o coco é abandonar a vida, esquecer de onde se vem, é negar a própria identidade por um punhado de comida, trocar a sabedoria e as raízes que tem na terra pela miséria e anonimato das cidades. Alguma coisa você pode fazer para que isso não aconteça. Ajude-nos a divulgar essa campanha. Minha terra tem palmeiras onde cantam as quebradeiras. Ei, não derruba essas palmeiras. Ei, não devora os palmeirais. Tu já sabe que não pode derribar. Precisamos preservar riquezas naturais. Querem acabar com a cantoria. Com o fim dos babaçuais da Amazônia, querem impedir que as mulheres quebradeiras tirem do coco leite, o óleo e até sabão. Campanha das Mulheres na Agricultura. Garra e qualidade. Apoio Unifem. Realização SEMINA, Centro de Projetos da Mulher.